Não. Mac. Não. Ó, foi num sebo velho que comprei meu primeiro livro idoso. Ó, presta atenção, presta atenção. Eu faço sua indiferença virar arte. Vem aqui. Ó, foi num sebo velho que comprei meu primeiro livro idoso. Nele havia bolouro. Peguei nesse dia a bactéria e isso se espalhou em mim. Quando olhava de relance, o livro pra mim sorria. Dizia em minha mente: vem cá, me pegue, me pegue. Nesses dias corri de um e nunca mais saí pra nada. Estou no meu próprio mundo novo, a porta sempre fechada. No céu, quando eu olhava, a porta se abria. Um dia resolvi atravessar por ela e fiquei aqui, lá. Ei, bom dia, finalmente abriu essa janela, hein? Oxi, o que tá acontecendo com você? Está estranho? É porque todos estamos sozinhos e não há como negociar.